vai vir até que esta vida é morte e a morte é a vida que se esta canção. Não, eu te peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. A chorar.